Ela tá pedindo mais, dedo por baixo da saia. Muito gostoso ela faz, e fica me pedindo mais. Pega o neck mesmo, ela ama mais. Pula na minha pica, ela fica ai. Nunca se consegue acabar com a vibe. Amo essa pegada, quero samurai. É que eu tô passando agora de Mechu. A safada tá colando zona sul. Passa com essa nave, tu nem viu meu voo. Ela ama, me chama de meu machu. Baby, pula bem. Baby, pula bem. Baby, pula bem. Baby, pula bem. Eu me abri no quarto, dançando no pelo. Ela tem feitiço num preto com gelo. Só sua puta dão na bunda e tapa no grelo. E só sua puta dão na bunda e tapa no grelo. Eu me abri no quarto, dançando no pelo. E ela tem feitiço num preto com gelo. Só sua puta dão na bunda e tapa no grelo. Só puta dão na ponta e tapa. Fideliza, acha que eu tô muito rico. Isso é um perigo e eu amo demais. Vamos abrir o capô dessa nave. Cê senta gostoso que eu amo demais. Boto o vestido, aquele rasgado. Mais tarde eu te rasgo que eu amo demais. Toma uma bala pra cê ficar louca. Te amo, sua louca, nós tá em Dubai. Faço o que eu posso pra não ficar sóbrio. Nós dois muito louco, transa bom demais. Passa a polícia, cê chupa minha pica. Te filmo chupando, cê ama demais. Amo essa vida, cê ama também. Só falar que eu faço, eu falo, você faz. Pede gemendo pra eu jogar dentro. Cê sabe é um perigo e eu amo demais. Nós fode no pelo. Puxa o seu cabelo. Passa minha mão, yeah, no seu corpo inteiro. Nesse game eu perco. Cê goza primeiro. Só essa porra dá na bunda e tapa no grelo. Fuego, daquele jeito. Até me concentro. Começo bem lento. Depois aumento e jogo lá dentro. Só essa porra dá na bunda e tapa no pelo. Só essa porra dá na bunda e tapa no pelo. Só essa porra dá na bunda e tapa no pelo. Só essa porra dá na bunda e tapa no pelo. Só essa porra dá na bunda e tapa no pelo. Não mais, dedo por baixo da saia. Muito gostoso ela faz. E fica me pedindo mais. Pega o neck mesmo, ela ama mais. Pula na minha pica, ela fica ai. Nunca se consegue acabar com a vibe. Amo essa pegada, quero samurai. É que eu tô passando agora de Mechu. A safada tá colando zona sul. Passa com essa nave, tu nem viu meu voo. Ela ama, me chama de meu machu. Baby, pula bem. Baby, pula bem. Baby, pula bem. Baby, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem, bem,